pequenininha. Tem família que a gente escolhe. O importante é ter amor. Isso é família, alegre e divertida. Cada uma tem seu jeito, todas têm nosso respeito. Isso é família, alegre e divertida. Cada uma tem seu jeito, todas têm nosso respeito. Quero saber quem é que é a mãe da minha mãe. Vovó! Quero saber quem é que é o pai do meu pai. Vovó! Eu gosto tanto quando tô com eles. Eles me mimam e sempre cuidam de mim. Eu como doce quando eu tô na casa deles. Pudinho! Isso é família, alegre e divertida. Cada uma tem seu jeito, todas têm nosso respeito. Quero saber quem é que é. Que tem um monte de irmão. Tem filho único e filho do coração. Isso é família.